fazendeiro tinha acabado de comprar mais uma grande propriedade. E como era uma fazenda com terra boa, ele contratou 12 lavradores e distribuiu a terra entre os 12 e mandou que eles plantassem, semeassem, que arassem a terra. E além de pagar o salário, depois ele iria dar também uma participação no resultado. Todos começaram a trabalhar. Mas entre aqueles 12 lavradores que foram contratados, tinha um que o tempo todo louvava a Deus. Trabalhava cantando e sempre, sempre parava, dobrava o joelho e orava a Deus. Glorificava o Senhor. E os outros lavradores, no final do dia, começaram a ficar com raiva daquele homem, porque o seu aspecto era diferente dos demais. Também a sua conversa era outra. E também não participava dos jogos, do carteado, do dominó, da bebida. E ele foi ficando isolado. Mas aquele homem, mesmo de noite, sempre dava testemunho da sua fé e louvava a Deus. Era sempre o primeiro a se levantar e ir para a sua parte no campo, para lavrar a terra. E os outros gostariam muito que aquele homem fosse mandado embora. Não gostavam dele. Ele nunca tinha feito nada para ninguém, pelo contrário, era gentil com todo mundo, era bom com todos. E os outros gratuitamente o odiavam e queriam se livrar daquele homem. Então eles resolveram, reunidos ali, se encontrar com o fazendeiro e falar mal daquele lavrador. Mas o que, que nós vamos falar dele? Ah, vamos falar que ele, ao invés de trabalhar, fica rezando o dia inteiro. Isso, boa ideia, ele é religioso. O patrão vai acreditar. E os 11 foram falar com o fazendeiro e disseram: olha, sabe o João? O João, aquele crente, aquele que fica lavrando aquele campo do lado? Pois é, olha, nós viemos alertar o senhor de que aquele empregado não é bom não, viu? Ele vai te dar prejuízo. E o patrão perguntou: por quê? Ah, porque ele, ao invés de trabalhar, fica rezando o tempo todo. Só reza, reza e não lavra a terra, não ara a terra. E o fazendeiro ficou muito preocupado, porque se a terra não fosse lavrada e semeada no seu tempo, a colheita se perderia. Então ele disse aos 11: voltem para o trabalho e eu vou conversar com o João. E mandou um empregado chamar o João. E o João veio todo inocente, coitado. Veio inocente. Pois não, patrão. E o patrão disse: ô, João, eu queria que você trabalhasse mais e rezasse menos. Como assim, patrão? É, porque eu já estou sabendo que você, ao invés de lavrar a terra, toda hora para, dobra o joelho e fica rezando, e eu não quero isso na minha fazenda, não. Aí o João disse: olha, patrão, eu, antes de lavrar a terra, eu oro abençoando a sua fazenda, para que ela produza bastante. E eu peço a Deus, que é aquele que dá a semente para a gente semear, que abençoe cada semente que eu plantar. E eu fico pedindo a Deus a chuva sobre a terra, para ele multiplicar a colheita. O senhor não quer que eu faça isso? Não, peraí, eu quero que Deus abençoe, eu quero que Deus ajude, eu não quero que você pare o trabalho para ficar rezando. E o João disse: patrão, eu vou continuar rezando mesmo que eu esteja ali com a junta de jumentos lavrando a terra, mesmo que eu esteja andando, eu vou continuar orando a Deus. porque eu quero que Deus abençoe a nossa colheita. O senhor não quer, patrão? E o patrão disse, eu quero, mas olha, esse negócio de ficar rezando, e isso daí, meu filho, isso daí é perda de tempo. Aí o João disse, patrão, vamos fazer o seguinte, deixa eu trabalhar, deixa eu fazer do meu jeito, deixa eu continuar fazendo do jeito que eu estou fazendo, e no final da colheita, o senhor vai ver, vamos ver como é que vai ficar a colheita. Aí o patrão disse, João, não complica, tá? Para de rezar e ponto final. E o João não disse nem sim, nem não. Simplesmente pediu licença para voltar para o trabalho. E voltou. E o patrão, depois de uma semana, foi novamente visitado pelos 11. E os 11 disseram, patrão, você não conversou com o João? Conversei. Pois é, não adiantou nada, hein? Ele mais reza do que trabalha. Ah, é? Empregado, vem cá. Vai lá chamar o João. E chamou o João na frente dos 11. E lhe deu um esculacho. Ô, João, já não falei para parar com esse negócio de reza, oração? Ô, João, eu quero ver você trabalhando, lavrando a terra que nem esses outros aqui. Eles não ficam orando, rezando, não, João. É isso que eu quero de você. Aí o João, coitado, humilhado na frente de todo mundo, disse, patrão, eu já não pedi para o senhor esperar a colheita? Vamos esperar a colheita. Olha aqui, ô João, negócio é o seguinte, eu não vou esperar a colheita, eu sou o patrão, quero que você me obedeça. Não reze mais, não ore mais, não faça mais isso, ponto final, eu que mando aqui. Aí o João disse, patrão, eu não posso negar a minha fé. Eu acho que é só Deus que tem o poder de abençoar a colheita. E o patrão disse, João, ponto final, não quero mais reza, não quero mais oração. Tá bom, patrão, eu vou trabalhar, o senhor me dá licença. Aí o patrão, sim, todos, voltem para o trabalho. Uma semana depois, chegam de novo no ouvido do patrão para dizer, ó, o João não faz caso da tua ordem, não. Ele continua orando, rezando, pedindo para Deus. Ah, era melhor o senhor mandar esse sujeito embora. Mas ele continua rezando? É, vai lá ver, vai lá ver. Aí esse patrão falou, não, hoje não. Qualquer hora eu apareço lá para ver. Mas esse patrão, secretamente, já tinha decidido que no dia seguinte, ele iria escondido até o campo do João, para pegar o homem em flagrante, para ver se o João estava realmente orando ou trabalhando. Isso ele fez no dia seguinte. Foi escondido até o campo em que João trabalhava, e quando ele chegou, não é que ele pegou o João de joelhos, orando com as mãos estendidas e suplicando a Deus, dizendo, Pai, em nome de Jesus, abençoe meu trabalho e a minha colheita. Abençoe essa semeadura. Faz a semente produzir o máximo. Cada semente faz produzir 100 vezes mais. E o patrão escutou essa oração. E o João também estava dizendo na sua oração, abençoe o nosso patrão, que é um homem tão bom, que precisa tanto da tua bênção. Ó, Deus, abençoa o nosso patrão. E o patrão, ouvindo a oração, ficou meio sem graça. Aí o João se levantou e não viu que o patrão estava espiando. E o patrão ali continuava espiando. E o patrão disse, bom, ele orou, acho que agora ele vai trabalhar. Eu vou ficar espiando para ver se ele ajoelha de novo. Se ele ajoelhar outra vez, eu vou dar uma bronca. Aí o João se levantou, pegou a junta de jumentos e foi puxando o arado. Aí o patrão viu que surgiram ali ao lado de João dois homens vestidos de branco que tinham um arado assim todo reluzente e brilhante. E engraçado, até os jumentos que estavam puxando aqueles arados reluzentes, até os jumentos resplandeciam, pareciam de fogo. Então o patrão ficou admirado. Quem são esses? Será que são parentes do João? E o João foi lavrando a terra, e aqueles dois varões vestidos de branco acompanhando João com mais dois arados reluzentes e com as juntas de jumentos de fogo. O patrão ficou muito impressionado com aquela visão e resolveu voltar correndo para a sede da fazenda e não disse absolutamente nada. E quando chegou a hora da colheita, quando os 12 foram apresentar o resultado daquele plantio, quando todos trouxeram os frutos, todos ficaram admirados, menos João, porque ele estava trazendo o dobro da colheita. Ele tinha colhido por metro quadrado o dobro do que os outros tinham colhido. E aqueles outros homens, que eram inimigos do João, ficaram envergonhados e ao mesmo tempo com inveja. Puxa vida, a colheita dele foi o dobro do que a nossa, só que a gente trabalhou o dobro do que ele. Ele mais parava para se ajoelhar do que arar. E olha só, a gente trabalhou mais do que ele e colhemos a metade. João, vem cá, conta pra gente isso. Como é que a gente faz? E foi aí que toda noite, após aquela colheita, os 11 ficavam prestando atenção a tudo que o João dizia. E o João abriu a palavra de Deus, o Evangelho, dizendo: olha, Deus é que criou a terra e deu ordem para a terra produzir. Deus é que dá a semente para a gente plantar e a chuva sobre a terra. E se a gente não depender de Deus, nós não vamos ter um bom resultado. E João leu para eles a seguinte passagem do Evangelho. Está escrito na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. E João agora, toda noite, lia um trecho do Evangelho para os 11, e aquilo foi produzindo resultado no coração de cada um. E quando João menos esperava, todos estavam louvando a Deus. E sabe quem também estava participando da reunião? O próprio fazendeiro. Porque ele descobriu que quando um homem, uma mulher, tem a bênção de Deus, também aqueles que estão à sua volta são abençoados. Pois você pode acreditar nisso. Quando você é uma bênção, você distribui bênçãos. É como José no Egito, que quando estava na casa de Potifar prosperou. Quando estava no cárcere, na prisão também houve prosperidade. E quando ele foi levado até a presença de Faraó, também o Faraó prosperou e o Egito cresceu. É como Daniel, que estava preso na Babilônia, mas foi uma bênção na vida de Nabucodonosor, foi uma bênção na vida de Belsazar, foi uma bênção na vida do rei Dario e foi uma bênção na vida de todos os que estavam à sua volta, porque ele era uma bênção. Quando você contrata ou tem junto de você uma pessoa que é uma bênção de Deus, a tua vida também é abençoada. Esta perseguição existe. Não foi por causa disso que Daniel foi lançado na cova dos leões? Os outros disseram: olha, nós temos que tirar esse Daniel do nosso meio. Vamos fazer um decreto aí que durante 30 dias ninguém pode rezar ou pedir para qualquer outro Deus a não ser para o rei Dario. Vamos fazer o rei Dario assinar essa lei. Quem não obedecer vai ser jogado na cova dos leões. E não foi por causa disso que Daniel foi jogado na cova dos leões? Que mal que Daniel tinha feito para aquelas pessoas? Nenhum. Mas eles ficavam incomodados. A presença de quem é uma bênção incomoda, porque o diabo quer se livrar daquela pessoa. Alguém que é uma bênção no meio das outras pessoas incomoda o diabo, porque sendo aquela pessoa uma bênção, logo, logo, as outras pessoas estarão abençoadas. Então é por isso que há perseguição. Se você está sofrendo esse tipo de coisa no teu serviço, na tua escola, em qualquer lugar, até no meio da tua parentela, não fique chateado nem chateada, não. O diabo está lutando contra você porque você é uma bênção de Deus. E logo, todo mundo vai ver que você é uma bênção e vão querer compartilhar da bênção que você é. E aí você vai ter a chance de falar por que a tua vida é uma bênção. Você vai dizer para todo mundo: eu sou abençoado, tudo que eu faço dá certo, porque o grande abençoador está na minha vida. E eles vão perguntar: quem é ele que nós também queremos? Aí você vai dizer: é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.